sabe o que está acontecendo agora, Matheus Magno? Existiu os dois. É o Brocast, falando sobre a E3 2018. E eu sou o DJ desta noite. Sim, porque eu e o Matheus estamos fazendo a gravação meio que ao vivo, só que não. Então vou baixar a música e não dá nem pra ouvir meu voz. Então, Matheus Mogno, está começando aqui o Brocast dessa semana, que é um especial E3 2018. Foi uma loucura. Nós cobrimos até praticamente tudo, só não cobrimos a Nintendo, que não deu, porque a gente teve que trabalhar para pagar as contas e sobreviver, senão não ia ter comida na geladeira. Cara, e a gente também não tava sem força já, né? Meu Deus do céu. A gente morreu, ficou... porque a gente fez coisa pra caramba. A gente ficou desde sexta-feira sem parar, assim. Foi muito louco. Depois de você ouvir esse Brocast, você vai lá no site quando você chegar em casa, ou enfim, eu sei que a maioria escuta quando tá fora de casa o Brocast, e dá uma conferida em tudo que a gente fez, que a gente fez com bastante carinho e tem bastante informação interessante que a gente garimpou pra você. Você não precisa ficar lendo em outros lugares pra juntar todas as informações. A gente fez um resumão, não fez notícia. Então, Matheus Mogram, vamos começar esse Brocast ao som da trilha sonora do trailer de Cyberpunk 2077, finalmente apresentado na E3. E nós reunimos os melhores jogos da E3 2018, ou pelo menos assim, jogos que merecem destaque, né, cara? É, aqueles que, poxa, daqui um ano você ainda vai lembrar deles, tá ligado? Com certeza você não vai esquecer desses jogos. Então, começando a lista, aqui vai. Bom, vamos começar pela conferência da EA Games, que teve Unravel 2. Pois é. É que é bom, bonito, barato, isso aí, né? É, saiu na hora. Foi uma... Na real, o ápice do Unravel foi o fato dele ter saído na hora, né, velho? Sim, cara. Porque não tinha vazado informação sobre ele. Eles só chegaram a apresentar um trailer com o desenvolvedor, que é muito simpático, aquele cara. É, né? E já lançaram o jogo. E eu tô jogando agora. A gente recebeu do Elber, que apoia a gente. E, cara, é muito legal. Traz um multiplayer, melhoras em relação ao jogo anterior. E tem muito o co-op, massa, né, cara? Eu acho que... Exato. Era mais um gameplay pra gente, pô, não sei, de repente fazer uma maratona, algo do tipo. Mas a gente tem que pensar ainda e ver, porque é um jogo que com certeza a gente vai ganhar vídeo nosso, né? A gente vai fazer alguma coisa assim como outros aí. A gente já meteu o louco no dia que saiu, né? Que a gente baixou e fez já antes jogou da conferência já mesmo. Pra galera. E tá bem divertido. Vai ter gameplay quando sair o Brocast, inclusive, né? Uhum. Muito louco. Então, outro jogo que saiu foi o Sea of Solitude, que foi um game que não tem muito... Assim, eu achei bacana, cara. O bom do Brocast é que dá pra gente se estender, né? É que teve uma vibe, assim, bem... Hellblade, assim, né? Mas como assim Hellblade? Os jogos são bem diferentes. É que a mina no jogo, ela tem umas doenças mentais. E eu lembro que a mulher que foi apresentar o jogo falou assim, ó: Sea of Solitude, é sobre um ser humano que fica sozinho e aí você deixa de ser humano e passa a ser um monstro. Né? É o que aconteceria com qualquer um sozinho, né, cara? É aquele filme do Tom Hanks, O Náufrago, no final você tá falando com um coco. Né? É, velho, exatamente. E na parte da arte o jogo é muito bonito. E é legal que a EA não desistiu desse rolê de apoiar jogo indie, sabe? O destaque da conferência, pra mim, foi o foco deles em jogos indies. Foi bem legal de ter visto isso acontecer, cara. É verdade, cara. Sea of Solitude é com certeza um dos jogos que eu vou jogar. A própria música, olha só, que você tá ouvindo agora, é muito louca. Só gostaria de dizer que eu sou o melhor DJ ao vivo de podcast. DJ Neri! Cara, é bizarro mesmo. E é bonito o jogo, eu quero... Jogo bonito, jogo bem feito. Olha que bacana, olha que legal. Então vamos seguir com Anthem, que vai ser 100% online, vai ter curativo. Curativo. Tudo que eu tirei isso. Vai ter cooperativo. E é isso aí, cara. Basicamente isso, na real, né, cara? É online, online, online. Vai ser um jogão online cooperativo, velho. É isso aí, sabe? E eles apresentaram mais gameplay, teve mais informações sobre o jogo, eles disseram que não vai ser pay to win. Vamos ver, parece que a EA aprendeu com os erros do Star Wars Battlefront 2 E Anthem tá chegando em 2019 e possivelmente vai ser bem legal, cara. Só que não sei se é o meu estilo de jogo, sabe? Cara, não tem nada a ver comigo, assim. É porque cara, é um mundo aberto online. Pois é, não é um... Esse tipo de jogo, ele mira em pessoas que querem trocar uma ideia com outras pessoas lá dentro do universo de Anthem. Querem perder horas e horas, vendo uma vibe até um pouco... Halo, assim, tipo, Halo, tipo... É, o Destiny 2, assim, que tem uma vibe parecida. É, um jogo pra quem curte vai ser uma experiência sensacional, assim, já dá pra ver pelo trailer, né? Porque é muito bonito, velho. É assustador até, de tão magnífico e grandioso. Tá, pra que você é o que mundo. Não viu, Anthem é um jogo em que os caras vestem uma armadura. O que eles mostraram foi que vai dar pra você customizar essa armadura, o que já era bem esperável. E vai ter quatro, se não me engano, quatro classes de estilo de jogo. Daí você vai escolher, um é mais rápido, outro é mais forte, outro tem tirinho mais legal. E aí você vai personalizando de acordo com o que você quer. Aí vai ter umas campanhas, tipo GTAzão. Sim. E aí eles vão adicionando aos poucos mais conteúdo, mas o foco mesmo é você explorar e ganhar XP e comprar roupinha e tudo mais. Não, eles falaram que não vai ter microtransações, né? Não, não vai. Vai ter compra de item assim cosmético, com certeza, que né? Que não mas... é pay to win, tá ligado? É, exatamente isso, cara. Tu não vai conseguir evoluir pagando mais, sabe? Legal ver isso acontecendo. E o que mais a gente teve, Neri? A gente não teve... DJ Neri, trazendo a música do trailer do jogo Captain Spirit, que não é Life is Strange 2. Bom, a hora que saiu o trailer do Captain Spirit com essa musiquinha, cara... Aí apareceu o Dontnod. Foi louco, cara, foi louco. Meu Deus, cara, que loucura. A gente achou assim, mano, é lá. A conferência da Xbox foi cheia de emoções. Essa foi, acho que, uma das maiores emoções, assim, da E3 inteira. É verdade, cara. Porque... poderia ter pintado. Cara, a gente tava loucaço, assim, tipo, é agora que vem Life is Strange 2, tá ligado? É agora que acontece. Não aconteceu. Não aconteceu. Mas, pelo menos, Captain Spirit vai chegar de graça dia 26. É, cara. E, Matheus, cara, o mais foda que eu vi é que, os dados desse jogo vão ser utilizados no Life is Strange 2. Pois é, cara. Vai então, ser... com certeza vai influenciar. Cara, isso é muito foda. Sabe o que eu pensei? Até escrevi no texto que eu coloquei. Já pensou que foda seria se no Life is Strange 2 você controla esse moleque, cara? Pois é. E aí, as decisões que você tomou quando criança afetam diretamente a tua personalidade. Cara, boa, não, porque... uma... É, os psicólogos dizem que a infância molda a tua personalidade, sim, né, cara? Então seria perfeito, cara. É, cara, do jeito que o pessoal da Dontnod é ligado nesse lance de história, é bem possível que eles tentem investir em algo do tipo. Inclusive, talvez por isso cara, que... cara, eu vou chorar, velho. Talvez por isso que Captain Spirit seja de graça, sabe? Porque exato. Se você compra Life is Strange 2 e ainda não jogou, tu pode baixar sabe, de graça. Sabe o que é bem possível, cara? Que eles concluíram o jogo a tempo. Sim. E aí, esse era pra ser o primeiro episódio. Só que daí alguém lá dentro falou, cara, mas porra... Dá pra sair, dá um trecho pra vender separado? Não, mas não vamos vender, porque ele já tem a tradição de lançar o primeiro de graça. É, o primeiro de graça, então, exatamente. Esse seria o episódio que seria de graça. Sim, pode ser, velho. É o... Cara, me desculpa que não tem Life is Strange agora, tá ligado? Cara, não, mas é que... Mano, essa... Essa teoria é faz foda. Faz muito sentido, é? Cara. Realmente faz porra, muito vou sentido. Vou gravar um vídeo disso, cara. Porra, faz muito sentido, velho. É esperar agora, daqui umas duas semanas o jogo já tá aí. Vai ter gameplay. Vai ter até... análise. Nossa senhora. Encheu. Caraca. É uma semana de Captain Spirit, vai ser bem legal. É, já deu pra ver que a gente curte um pouco. Realmente, velho, nossa. Silêncio é porque eu tô digitando a próxima música, galera. It's every road. Kingdom Hearts 3. Agora vamos falar do jogo que o zerou jogo a E3. Deus. Chora quando ouve, chora quando vê, chora quando joga. O jogo que Matheus mais ama na vida. Você sabe o que significa amar tanto? Jogo. Vai ter a Let It Go, vai ter a Frozen. Vai ter Piratas do Caribe de novo. Não, mas o que... Vamos... Precisamos falar de uma coisa primeiro. Johnny Depp ultra realista. Cara, ele tá muito realista aqui, meu Deus. Eu cheguei a ficar com medo, cara. Cara, do lado tem um boneco com uma, o, uma atuação o Mickey e o Donald, tá ligado? E aí o Johnny Depp, realistão. Tudo realista, mar, piratas, tiro. É a Disney, né, velho? É a Disney. Mas o destaque do Kingdom Hearts 3 é que, cara, em todas as conferências que ele pôde aparecer, ele apareceu, tá ligado? É o cara que não tem, sei lá, metidão, bicão, cara. Porra, a Microsoft fez uma festa, tipo, pela primeira vez agora, né, gente? A Square Enix foi lá e repetiu. Pareceu o trailer na conferência um pouco mais. Até da Nintendo, mentira. Cara, nossa, que só faltou, tá ligado? Seria louco se aparecesse nela. No Switch ia ser loucão. Mas, cara, o que precisamos falar sobre esse jogo é que ele vai ser uma máquina de fazer dinheiro, porque conseguiram fazer filmes da Pixar que você pode jogar, tá ligado? Inclusive filmes reais como Piratas do Caribe agora, que tá muito, muito fotorrealista no jogo. E é muito legal que tá chegando agora no começo do ano, então, velho, tô feliz pra caramba. Vai ser muito legal jogar esse jogo sem parar, cara. Vai ser muito massa. É, né? Eles viram... O lance é que eles têm o direito de todos os personagens que existem, né, cara? Sim. É, eu tava até pensando da nisso, Disney, velho. Né? Eu tava até pensando nisso. Se eles resolverem, tipo, lançar mundos novos via DLC, eles vão ficar ricos, tá ligado? Mais do que já são. Porque dá pra colocar o Homem-Aranha ali no Kingdom Hearts, tá ligado? Nossa. Pode acontecer, velho. Pode acontecer. Acabamos de falar do jogo que Matheus mais ama na vida dele. Melhor jogo. Eu pausei sem querer, droga. Broke the clima. Então vamos logo para Cyberpunk 2077. O jogo que foi apresentado da maneira mais massa. Porque, tipo, terminou a conferência da... Ah, bom, tem que baixar o som, né, amigo? Baixar esse som, tá um pouco alto. É bom, mas tem que baixar. Terminou... Ah! Terminou a conferência da Microsoft. Só que não. Deu glitch na tela e rolou Cyberpunk 2077. Cara, o que eu achei mais sensacional é que a CD Projekt é muito foda, assim. Eles, não sei se tá ligado, mas apareceu aqueles negócios de hacker e tal. E numa das telas apareceu, tipo, 14 códigos de The Witcher Game of the Year Edition pra galera ativar no Xbox. Eu achei sensacional, cara. Eles deram o jogo de graça pra gente. E a galera ficou testando. E a galera foi e pegou, né? Tipo. Mas tava escrito isso, ninjas. São jogos? Não, não tava escrito. Só tava o códigozinho, sabe? Só que é no perfil de key de jogo, sabe? Tu consegue ver que era uma key. Só que eram várias, assim, tipo, todas juntas. Sensacional, velho. Muito bom. Amazing. E, cara. Era um trailer que eu esperava ver e quanto mais, cara, eu vejo, mais sensacional eu acho. Esse é o RPG que eu vou jogar. Pois que é, eu vou mergulhar. Porque parece que tem muita coisa que eu vou gostar. Tem uma história fodona com personagens... Cara, não sei. Eu curti. É, um mundo muito grande. Eu curti, cara, demais, assim. A CD demais. Projekt lançou um monte de informação sobre o jogo e a galera tá loucaça. O jogo vai ser em primeira pessoa. O mundo vai ser, tipo... muito aberto e você vai ter muita escolha pra fazer, assim, você vai conseguir moldar o teu personagem. É muito legal isso num RPG desse tamanho, cara. Nossa, ontem eu deitei minha cabeça no travesseiro e eu lembrei daquela mulher que ela tá se maquiando, né, dá um enquadramento nos, sim, olhos dela e aí quando afasta a câmera não tem o maxilar, cara. Uhum. Cara, aquilo é de uma genialidade assombrosa, assim, tipo... Uhum. E quando tu olha o trailer, velho, e tipo, isso é só um detalhe, tá ligado? Eles dão vários detalhes do que vai ter no mundo. Tipo, um taxista com uma gangue dentro do carro, um robô, um ciborgue treinando boxe na academia. Mano, essa galera não, que tá desenvolvendo o jogo não tá dormindo já faz... muito tempo, velho. Cara, foi anunciado em 2012, tá ligado? Eles estão trabalhando nisso desde aquela época. Foram 5 anos já, 6. É muito tempo, cara. É, né, cara, que já tinha The Witcher. Pô, mas eles são uma galera que, diferente de, sei lá, da Bethesda, que, pô, reaproveitou Skyrim até a última, né? Uhum. É, eles sabem escolher as batalhas. O Witcher, né? Teve umas DLC e tal, mas, pô. Sabe? Uhum. É, eles estão seguindo um caminho meio Steam, meio Valve, na real. Que eles agora têm a GOG, que é uma loja de vender jogo. E acho que eles estão tirando lucro disso, tá ligado? Aí eles conseguem investir o tempo útil deles no desenvolvimento de games. E além do Cyberpunk, eles estão fazendo outro jogo, que com certeza vai ser bem foda também, cara. O negócio agora é esperar, né? Eles disseram que vai vir ali por 2019, talvez, 2020. Então, talvez a gente não tenha que esperar tanto por mais novidades. Isso aí, show, sucesso e segue o jogo. Rodando agora, a música que ficou na minha cabeça durante a E3 inteira. A música do trailer de Fallout 76. Que jogo, meu amigo. Que jogo. É um jogo que se vende muito bem, mas que eu não compro. É, eu não joguei Fallout até hoje. Eu já joguei Fallout. Opa! É demo, galera, joguei a demo. É, da conta compartilhada do Odir, né? É, exato, o Odir que adora Fallout, que deve estar escutando a gente também. É, compartilhou com a gente e tal, e veio dali, pô. Se eu colocar Fallout 76 no título, só o Odir vê, assim. Tipo, Fallout 76, a ninguém na internet, talvez fãs de Fallout 76 vejam, mas o Odir vai clicar. Pois tá, é. Fallout 76 teve algumas milhões de novidades, mas a maior delas é que ele vai ser online. Vai ser online, meu amigo. Ele vai ser online, e é isso aí. E aí você vai jogar com seus amiguinhos, e o mais interessante, talvez, do online é que você vai poder combinar pecinhas com os amigos pra formar uma bomba atômica e tacar num inimigo do outro lado do mapa. Tacar no vizinho, no Jorge, aquele no cara Jorjão. Que fica te roubando teus itens, tá ligado? Teus agora skill. Você pode ir lá e matar ele no Fallout 76. Matar o George the Kill. Nossa, velho. E aí? Vai ser louco. Vai ter um ser sistema um de construção. Online, tá ligado? Tem um sistema de construction. Pô, que isso é legal. Vai ser louco, cara. Pra quem quiser entregar a vida pro jogo. Assim. Tem uns bichos muito loucos também, velho. Bicho, tem vários bichos novos, porque eles falaram que a parte West de Califórnia, né? Uh-huh. Foi mais afetada pelos rolês nuclear. Uhum. É, então é isso. E mapa 4 vezes maior que Fallout. Mapa 4 vezes maior. Pra você perder, é a sua segunda vida, né? Uhum. É louco, cara. Vai tá, ser... tô rolando agora uma propaganda aqui. Propaganda não tem nada a ver com o jogo, vamos ouvir. Do... Sensei, eu acho. Quem sou eu? Tem um cara carregando uma bombona, dois homens se beijando e uma mina na favela fazendo um coração. Ai, meu Deus, não, vamos falar de videogame, vai. Música de Kingdom Hearts. Elder Scrolls 6 não tem música, bro, mas só um louco. You must be kidding me. Did you really think I could say no? The Elder Scrolls 6, Matheus. Não é Dovahkiin, não é Dovahkiin, não é Dovahkiin, não é Dovahkiin. É louco que... Cara... Cara, Dovahkiin marcou tanto. Que é essa música, cara? É muito parecido, assim. É tipo... Vou repetir. A gente tem o poder de edição ao vivo. É muito parecido, velho. Dovahkiin. Tô aqui. Eles vão criar uma nova palavra. Tá, o que dizer sobre The Elder Scrolls 6? Nada, não tem nada. Tem um trailer com um logo. Uns morros ali. Morro, paisagem, não tem nada. Tem umas catedralzinhas ali. E é aquilo ali que a gente tem, velho. Mar? É, o que... Cara, foi o logo que deixou a galera mais animada em toda a E3, eu acho, tá ligado? Qual foi o logo que veio logo em seguida? Ah, do Starfield. Starfield veio antes ou depois? Veio logo antes. Em seguida, não, né? Veio antes. Uhum. É, Starfield é um jogo que é... É o jogo da Bethesda que diz assim... Ai, a gente cansou do que a gente tem feito, vamos fazer uma parada nova. Que nem o pessoal da CD Projekt, tipo, mudando da água pro vinho, sim, assim. Mandando e criando um cyberpunk. Totalmente diferente. É, o rolê do Skyrim novo é que... Do Skyrim novo, do Elder Scrolls. Veio pra marcar essa vibe. O rolê do novo The Elder Scrolls é que... Do novo The Elder Skyrim, droga! Derek! É que ele vai sair pra nova geração, cara, que tá... The New Generation. Tá vindo aí... Os Millennials? Uns anos, né? Não, quando os Millennials comprarem seus consoles, aí... Lhe joga o novo The Elder Scrolls Blades para celular! É outro rolê, né, cara? Mais da metade do universo, tipo, tá jogando mobile, cara. Aí eles pensaram, vamos lançar Skyrim para celular? Não! Vamos fazer um novo chamado The Elder Scrolls Blades! E aí saiu aquilo lá, né, velho? Gameplay não foi muito animador, né? Whatever, né? Mas... Dá uns tapinhas pra ir pra frente e aí A parte mais legal é que tu consegue jogar com o celular em pé. Olha, revolucionário. Isso é um diferencial. Revolucionário, tu consegue jogar no ônibus, tá ligado? E a piada do cara falando assim, você dá pra jogar com uma mão só, porque você nunca sabe quando vai precisar de uma... De uma mão livre, né? É isso aí. That's the feeling. Cara, outro jogo que deu o que falar e que chamou muita atenção foi o Quiet Man. The Quiet Man, que ninguém tava esperando, assim. Ainda mais com aquela transição que ele fez. A transição começa um cara de capuz, assim, tem um corte de cabelo esquisito. Ele anda num beco, sabe lá por quê, quer encontrar o Homem-Aranha pra fazer aquele beijo da Mary Jane. E aí tinha uns caras conversando, e aí, Fê, o que você tá fazendo aí, meu irmão? Aí ele deixa o saquinho de lanche que a mãe dele fez pra ele. Daí a câmera se aproxima dele, primeiro ele fala assim, ó, sou surdo, pô. Não, ele não fala. Não fala, ele só... Mas ele poderia falar, porque ele não é mudo, ele é surdo. Aí a galera... ele ia gritar, tá ligado? Eu sou surdo! Caralho. Caralho, tá beleza. Aí a câmera vai se aproximando do pé dele. E aí já tem um cara jogado no chão, já deixou um pra trás. E aí já começa o gameplay, tá ligado? E aí já começa um gameplay, e aí não é mais filme, opa, é jogo. E aí manda bala. De trás ele parece o Leon do... É o do Resident Evil. Seria mais se tivesse um plot, né? Ele é, agora, ele é o Leon. Meu Deus. Ou ele é o irmão do Leon. O irmão surdo do Leon. Olha aí, pode ser. O irmão Leon do surdo. Tá, então é isso, né, cara? E aí o resto foi a Square Enix reciclando as coisas, né, velho? Tudo que apareceu na conferência das outras, que era dela. Vamos resumir agora Just Cause 4, que foi anunciado pela Square Enix. Apareceu lá. Isso aí, galera, esse foi Just Cause 4. Não, além de explosões, teve mais. Just Cause 4 foi anunciado e não trouxe nada de tão diferente. Né? Então aqui, em homenagem... Em homenagem, Just Cause 4 foi... Sabe que a maior novidade do Just Cause 4 foi tempestade. É, furacão, velho. Tu tá explodindo tudo, aparece um furacão e estraga tudo que você já tava estragando. É isso aí, cara. Se você curte Just Cause 4, cara, ou 3, cara, é quase garantido que você... Ah, eles deixaram o Rico mais porto-riquenho. Eu não sei se ele é porto-riquenho, mas ele parece, e deixaram pois ele mais com cara de porto-riquenho. Deixaram com cara de porto-riquenho. Se ele não era, agora ele é. Agora ele é, finalmente. Mas Rico Rodrigues, né, deve ser, velho. Aquele clima de Just Cause 4. O jogo mais massa anunciado, sem zoeira. Eu tô falando sem zoeira. O jogo que eu mais gostei que foi anunciado foi o Man Eater. Que ele foi o mais diferente. Na conferência que foi a mais divertida. Cara, o Man Eater, pra quem não manja do inglês, é comedor de homens, de pessoas. Seres humanos. E, cara, é muito bom. O cara que apresentou falou que você vai ser um tubarão e que vai ser um RPG de tubarão. Você vai poder melhorar como um tubarão e matar pessoas, cara. Eu acho que o que me conquistou foi que ele foi muito honesto, tá ligado? Primeiro, era algo que ninguém esperava. Exato. É muito inovador, assim. E, cara, tem gameplay, mostra pra quem veio, e o cara resumiu o que vai ser, tá ligado? É um jogo que você vende só com trailer, assim. Muito bom. Não, tem texto no site sobre ele, tá? Eu recomendo você ir lá e dar uma lida, porque tá muito bom. Vamos lá. Além desse, outro jogo que chamou muita atenção foi o Rapture Rejects, que é um novo Battle Royale. Cara, sensacional. Foi muito genial também. A PC foi, Game Show foi muito boa. No quesito, assim, inovação, foi sensacional. No quesito... Você pegar... Diversão, né? Você assistir como um programa de TV, sabe? Você que gosta de jogos e não quer saber só dos anúncios, quer, tipo, sentar no sofá e passar um tempo ali vendo algo. Sim. A PC Game Show é perfeita, cara. É muito boa. Uh-huh. O host lá é muito engraçadão, natural e ele sabe ser mecânico nas horas que precisa e ser direto. E os jogos são muito divertidos. Tá, mas falando do Rapture Rejects, a ideia do jogo é o seguinte... pra quem tá ligado na... Eu ia falar mitologia cristã, mas não é mitologia. Mitologia cristã. Pra quem é religioso e tá ligado, tipo, no rolê da Bíblia, em Jesus voltar ou do arrebatamento de levar pessoas da terra e tal, essa é a ideia. Tipo, as pessoas boas são arrebatadas. Thanks, e só fica na terra quem é pecaminoso, cara. Sim. Quem é pecador. E aí no Rapture Rejects isso acontece, as pessoas boas são levadas. E você fica na quem terra. Quem fica vive um Battle Royale daí. É muito legal. Cara, essa ideia é genial demais, cara. Muito bom, cara, muito bom. O estilo de arte também é baseado em um cartunista, se eu não me engano, que é bem famoso. É, que esse é cartunista legal. É famoso pra caramba, cara. E além disso, até no Battle Royale ele inova, porque ele é 2D, tá ligado? É diferente do The PUBG, assim. É um negócio bem, cara, bem alternativo. A gente tá vendo o trailer aqui, tem uma parte que o homem tá subindo com a mulher tá grudada nele, e ele fala, larga meu pé, pô. Aí ele bate nela, ela cai e ele voltou indo pro paraíso. E aí, tipo, é revogado o paraíso dele, ele cai, porque ele acabou de ser mal, tá ligado? Muito bom. Agora vamos falar, Matheus, do Battleground de 1000 pessoas. Battle Royale de 1000 pessoas. O PUBG de 1000 pessoas, vamos ser honesto? Vamos, então. O PUBG de 1000 pessoas. Cara, teve um adolescente que pensou, cara, e se PUBG tivesse 1000 pessoas? Aí ele foi lá e fez um jogo que é assim. E esse jogo é o Mavericks, ele teve o primeiro trailer dele divulgado lá na PC Gaming Show. E é isso, velho. Eles prometem um mundo que é mais vivo do que PUBG, que você vai ter mais coisa pra fazer e tal, mas... Olha a estileira. O que chama atenção é o fato Nada. De até 1000 pessoas no Battle Royale. É, o que chama atenção é que os caras não vão conseguir botar todo mundo no mesmo cara, servidor. Se com 100 pessoas já dá bug pra caralho, imagina com 1000, tá ligado? É, a gente jogou... Qual é o simples que é o nome daquele jogo? Totally Accurate Battleground. Totally Accurate Battleground. Que a gente jogou assim como no mapa com 30 pessoas. Opa, perdão. Com 30 pessoas e já deu ruim, né, cara? Imagina, 1000 pessoas, não vai dar. Qual foi o jogo que também veio com a proposta de guerra? O próprio PlayerUnknown's Battleground, sim, PUBG, veio com uma proposta de modo guerra. Não, proposta não, já vai ser lançado, vai, né? Vai ser lançado, é o modo guerra. Que ainda não deram, assim, eles não deram detalhe nenhum do modo guerra. Mas vai ser mas gente contra assim, gente. É, eles ainda eles estão mantendo o limite que é 100, tá ligado? Então... 50 contra 50, né? Tipo... É, dá pra acreditar, mas 500 contra 500 é meio difícil de ver acontecendo, tá ligado? É tiro, porrada e bomba, né? Tiro, sempre porrada. Tiro, porrada e bomba. A conferência da Sony começou com o pé na porta, a gaveta na cara. Começou com um velhão. Sabe que eles pensaram assim, ó, vamos chocar. Aí, em vez de trazer uma orquestra, que a Sony gosta de orquestra. Tu lembra no God of War, que foi sim, o maior anúncio deles do ano passado, eles trouxeram uma orquestra. Não, vamos mostrar que a simplicidade também pode alcançar o seu elevado carisma. Sim. E aí colocaram um velhote com um banjo, estileira, cantando, não, só tocando a música tema do sim, jogo. Sim, aquele velhote inclusive é da Argentina, velho. Ele é o cara que fez a trilha sonora do jogo. Ele é foda. É foda, velho. Não é o que tá cantando, é outro cara. É uma música do trailer que a Ellie tá cantando quando chega o Joel lá e pá. The Last of Us teve tiro, porrada, beijo e bomba. Olha só, gostei. Tripas foi... também. Tripas. Não teve, vamos esquecer das tripas. Teve tira as crianças da sala, né? Essa voz não, cara, é para crianças. Foi muito pesado, velho. Cara, foi louco, cara. Foi pesado, assim. Eu tô... Não, cara, não... toda hora o Twitter tá mandando, tipo, detalhes do trailer que foram é muita muito coisa, bem né? feitos, assim. O lance de, tipo, tu reage às coisas que acontecem com você... A animação facial... É, o Game Dunk, ele tava falando daquele momento que... ele tá embaixo do carro... E aí chega uma mulher... E ela atira na cara dela, cara... Tipo, e dá pra sentir o tiro na cara dela... E aí ela demora assim, tipo... Ela não cai imediato, a mulher não cai imediato... Como tivesse uma... Ela meio que dá uma resistida também... É, nisso... Cara, isso é muito pra realista. Mim foi o que mais me impressionou, assim, que... Os inimigos, os NPCs, têm muito sentimento, tá ligado? Tu consegue ver eles tomando o golpe, eles sentindo a dor. E isso é algo que nossa, não se vê é, todo é, dia. É, a hora que tem acontecido em que ela tá lá dentro, matando todo mundo, tipo, meio que stealth. Uhum. E aí tem aquele careca, que parece o Bruce Willis. Sim, agora na minha memória, não deve ser parecido. Ele olha assim, clamando por piedade, sem falar nada, quase. É muito louco, velho, tá louco. Cara, pegaram muito pesado, mas... Não teve dado de lançamento, não teve nada. Não, foi só aquele trailerzão da porra. Só aquele trailerzão da porra, foda-se, a gente é Sony. É, a Sony tem um problema com datas, assim, mas... Trailer eles mandam muito bem. Acho que eles pensam assim, a hora que ficar bom a gente avisa, a gente lança aí. Porque é o que importa, cara, não adianta. Que nem a CD Projekt Red, quando tiver pronto a gente lança. Ela realmente fala isso, tá ligado? Sai quando tiver pronto. Para, galera, de encher o saco, merda! É isso aí, tá ligado? É, cara, não, mas nos trailers a Sony mandou muito bem. Teve o Ghost of Tsushima, que foi bonitaço, o Death Stranding também. Eles mandam bem, cara, os exclusivos não tem, cara. A Sony sabe fazer exclusivo. É um jogo que com certeza eu vou jogar, assim, se eu puder. É, né? Não tem PS4. Vou dar um jeito de roubar um PS4 ou pedir emprestado, porque tá louco. Baita jogo. É, e outro anúncio que, pô, foi chocante foi Resident Evil 2 Remake, cara. This is not how I imagined my first day. Não é assim que eu imaginava meu primeiro dia, disse o Leo. E aí vai entrar lá no rolê. Quem jogou Resident Evil 2 tá ligado. E é isso, é um remake, é a mesma história, com gráficos incríveis e o Leon. Sem a Ashley gritando. Leon, help, help! Help, Leon! Help! Cara, a Ashley é muito chata. E é isso, né, cara? Não tem o que dizer. É, eu fiquei meio com medo dos zumbis, porque eles estavam realmente muito realistas, assim... De um nível que eu não tinha visto em outros jogos até agora. Tá muito bom. É verdade, né? É outra experiência, na real. E eu tava vendo mais sobre o jogo. Já saiu um teaserzinho de gameplay também, lá da E3. Nossa, cara! É, o jogo é muito reativo, assim, os zumbis também. Tipo, se tu atira no joelho do zumbi, tipo, umas 4, 5 vezes, a perna dele cai, sabe? E ele não consegue caminhar. Ah, mas isso aí tá bem parecido com o próprio Resident Evil 7, assim. Apesar de não ser em primeira pessoa. Sim. Tipo, não sei se a engine é a mesma, mas... Tem muita coisa que eles pegaram de lá e colocaram aí, por exemplo. Esse próprio policial que aparece. Tipo, tem outro policial que aparece no Resident Evil 7, que é muito parecido com ele. A gente tá vendo o trailer enquanto comenta aqui. E é muito realista, velho. Cara, a gente podia gravar o Brocast mais vezes assim, não queria te dizer nada não, mano. Pô, eu tô curtindo. Pra um Resident Evil, assim, é essencial esse nível de realismo, cara. Mano, é isso. Speculations totais. É, mas ele já ganhou data de lançamento, na real, é julho, 25 de julho de 2019. Janeiro. 25 de fucking janeiro. Ué. Ah, tá. Pra... Ano que vem. É. Comecinho do ano que vem, junto com Kingdom Hearts ali. Mas já dá pra fazer pre-order. Caraca! Pô, acham que eles vão perder 6 meses tempo, atrás de pre-order. Tá bom, então, né? Beleza, já tô comprando. O pessoal curte uma comprinha antecipada, né? Então, vamos. Tava ali, eu vou chorar agora. Life is Strange, só ano que vem. Não, vamos parar. Sai, DJ Miri. Só ano que vem. Só ano que vem essa merda. Vamos parar com isso. O pessoal nem gosta de Life is Strange, a gente fica enchendo o saco. Não, mas tem gente que gosta, assim, cara, bonitão. Melhor. Sabe o que eu acho? Eu acho que a gente, um de nós dois não deveria gostar. Que daí daria um... pra dar uma equilibrada. Uma equilibrada, né, aí, porque a gente fica enchendo o saco do ouvinte falando isso de Life is Strange. Muito triste, mas não tem o que fazer, agora já era. A música do Spider-Man também é... É, feelings, cara. Spider-Man foi um dos jogos mais falados... Pela um dos Sony. Jogos mais mostrados. Mais mostrados, até Sony. Porque já tá próximo do lançamento, uhum. Então. É, eles mostraram gameplay depois, ficaram horas jogando o jogo. Mas ele tá muito bonito, velho. No trailer que eles apresentaram, tinha uma caralhada de vilão, velho. Eles estavam dando uma sova no Homem-Aranha. Então, lembrou muito a vibe do Homem-Aranha de Play 1, cara. Uhum. Todo mundo reunido, todo assim. Mundo reunido. Só que no Play 1 era muito zoado. É, agora eles têm animação facial, tá ligado? Que é ótimo. É, e... eu só achei meio caído, assim, que, tipo, todos eles, eu acho, estavam com armadura de... metal, assim. É, tá... sim, é, eles mudaram, tipo, um pouco dos visuais. É, mas é algo que, se espera de algo é que é novo, é, né? É que vai mudando também, não tem como se manter. Eu preferia algo mais orgânico, né, mas... Sim. Mas é que faz sentido, tá ligado? O Rhino, por exemplo, faz muito sentido ele ter uma armadura de metal, por exemplo. Mas eu achei eles muito bonitos, cara. Muito, muito bonitos, muito eu belos. Eu achei eles muito bonitos, muito cara. Muito belos. Ai, e aquele momento de reunião com todos batendo Homem-Aranha, meu Deus do céu. Que delícia de momento, aquilo, né? A galera batendo no Homem-Aranha. Foi um negócio, assim, sensacional. Quero, cara, um outro jogo que eu tô muito curioso pra ver quando sair, assim, porque vai ser uma experiência de outro mundo, com certeza. Um dos melhores jogos, cara, vai ser o melhor jogo do Homem-Aranha, eu espero. Tomara. Vamos ver. Tomara, vamos ver. Ai, meu Deus. Então, essa foi a E3, aí já deu pra ver que a gente gostou mais de alguns jogos do que de outros. Já começa pela seleção de jogos, né? Eu tô aqui na minha cabeça com... o Super Smash Bros. Ultimate, que vai ter todos Mega os personagens Blaster, que já teve, mas eu lembrei, ah não, mas não tem Nintendo no Brasil. Não é? É, Switch tá vendendo bem ainda, pelo menos. Ah, se você acha que a gente deixou passar algum momento, comenta aqui ou comenta lá nos vídeos do YouTube. É, com certeza você teve algum outro jogo que você curtiu e a gente não listou porque teve muito jogo, né? E cara, a magia da internet é poder interagir, então... Mano, vamos interagir, né, cara? Você que tá aí do outro lado ouvindo o Brocast. E a gente sabe que tem gente ouvindo, o que é bem louco, né, cara? Uhum. Porque tem uma galera ouvindo a gente que a gente não conversa com eles. É, exatamente, cara. Eles ouvem a gente conversar. E discordam passivamente da gente. Uhum. Tipo, a gente diz, ah, Life is Strange, melhor jogo. E eles, o cara, eu discordo, eu acho que só discordo. E aí não fala nada, tá ligado? Pode, se você discorda do Life is Strange, deixe sua opinião, mano. Exato. E olha só, final de semana vai ter novidade no Nacionais. Vai e ter novidade pra é só cara. Isso que eu tenho pra dizer no momento, cara. Não tem mais o que dizer. É gameplay também, galera. Fica ligado que tem gameplay aí. O YouTube nos liberou novamente. O YouTube não, tá liberado, vai. É que bugou geral na live, tipo. O YouTube, Fez uma limpa do... O YouTube bloqueou uma galera. Uhum. Galera. E a gente foi liberado, felizmente. Vamos lá, gameplay quinta-feira, logo após sair o broadcast. Mas é isso, galera. Esses foram os nossos comentários. E fiquem em paz. E a dica da semana? E a dica da semana? Ah, a dica da semana é... Pode falar de Life is Strange? Cara, qual dica da semana? Ai, a dica da semana. Pensa enquanto eu rodo a vinheta, então. A dica da semana, opa! Nery. A dica da semana... Dica da semana! Oh, isso é massa de transmitir ao vivo, tá vendo? Agora não tem música massa. No fundo. Não tem música no fundo que eu ainda tô pegando ao vivo, mas agora tem música no fundo. Yeah. Tá, então, dica da semana. Dica da semana. Eu ia dizer pra mim, a dica é jogar Life is Strange, cara. Né? Porque tem Life is Strange, daí tem... Se tu começar a jogar esse final de semana, você vai pegar tempo de jogar também o Before the Storm. Uhum. É, dá pra jogar tudo. O primeiro episódio tá gratuito do Life is Strange, então... Sim. Dá pra você já meter ficha aí nele. E depois já vai tem ter o Captain menino, Spirit. Menino é, esse Captain Spirit. Era aí onde eu queria chegar, na real. Que, poxa, tá bem massa. Cara, a minha dica da semana é... Vai lá no Nacionais e procura o post dos destaques da PC Gaming Show e da Devolver Digital, que você vai ver alguns jogos sensacionais que foram lançados e apareceram durante a E3, mas acabaram não ganhando tanto espaço, né? Que são alguns indies muito maneiros. Tem um que você é um atirador e tem um amigo que é uma banana falante. Because fuck you, that's e why. E é muito legal, ele tem uma vibe meio... Qual é o nome daquele jogo dos bonecos vermelho que você atira e para o tempo? Super Hot. Ele tem uma vibe muito Super Hot que é sensacional, cara. Parece ser muito divertido. Então, cara, vai lá, dá uma olhada lá no nosso site que tem vários indies pra você conhecer. É isso, cara. Mas eu posso dar mais dica. Acessar o Nacionais, que tem muita coisa lá. Que a galera não tá vendo. Não tá vendo. Tem galera. Uma galera que tá vindo de fora ver, Matheus. Uma galera que tá vindo de fora. E você que ouve o Broadcast precisa ver. Quando eu tô na dúvida do que escutar, eu coloco Old Musics no YouTube. Aí então umas paradas assim, ó. É diversão garantida. Olha a dica da semana aí. Old Musics no YouTube. Ai, meu Deus. Falou, galera. Até mais! Você curtiu este podcast? Então ajude o Nacionais a mantê-lo vivo. Você pode compartilhar ele ou nos ajudar em nossa campanha de financiamento coletivo. Nosso conteúdo fica ainda mais épico com a sua ajuda. Yeah! Nasceu o menino Broadcast, tá ligado?